dança com as próprias mãos. Dinamitar um paiol de bobagens e navegar no mar da tranquilidade. Toquem o meu coração, façam a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio, no submundo repousa o repúdio e deve despertar. Disputar em cada frequência um espaço nosso nessa decadência. Canções de guerra